Isso é lindo, essa aqui é pra chorar. A Rosália está na boa. Vida Lofrança pra você, Maestro Nenio Secados, Grilos Flores. O meu porta-retrato tá sem sua foto. A mesa de jantar agora é só o pó. Pra ter um quarto de capiva se tu morar só. Então, só, só. Até o meu cachorro parou de brincar. Parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho no espelho e não consigo mais me ver. Senti isso. Sem graça, só parece que ela se encaixa. Só vim aqui. E por que só? E eu estou no começo do fim. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo. Só mais uma vez e volto a nascer em 93. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo. Só mais uma vez. Hashtag puxa meu. Sem graça, só parece que nada se encaixa. Só vim aqui. E por que só? Eu estou no começo do fim. Eu vou te amar por mais umas mil vezes. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo. Só mais uma vez e volto a. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo. Só mais uma vez e volto a nascer. A rocha. Yes. Bota retrato da sim sua foto. Sucesso.